ladies and gentlemen, hi, DJ Beetle Mix is Star. Império da Moda. Veste o DJ Beetle Mix. Sou meu compadre. Melody Mix, a galera 100% Melody em São Luís do Maranhão. Meu amor, eu te quero. Você me conquistou. Penso em você o tempo todo. Eu vou te dar amor. Desde quando eu te conheci, fiquei louco por ti. Novidades do mundo da música. Como dá valor, mas tu és minha raiz. a divulgadora no circuito do Tecnomelody em São Luís do Maranhão, com o consagrado DJ Piromix. Viciados da cachaça já estão aqui. DJ Piromix. DJ Piromix, o consagrado do Maranhão. Império da Moda. Veste o DJ Biro Mix. Inox Pará, o seguidor oficial do Tecno Melody. Já estão aqui. As batidas mais loucas você confere aqui com o DJ Biromi. Garotas top do Melody. Eu já sei que te perdi, mas esse é meu. meu último pedido. Billy Brasil. Tiaguinho, agora é 100% Tecno Melody. DJ Viro Mix, o DJ consagrado do Maranhão. Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado tão inocente? Já fui doente naquela mulher. Sei que agora ela deve estar olhando de lado, tão sem graça vendo o presente e o passado, conversando de um assunto que ela sabe qual é. Esse é meu último aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz. Faça ela feliz. Cuida bem dela. Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim. O que você jura pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela. Ela gosta que reparem no cabelo dela. Foi por um triz, mas eu fui incapaz de ser o que ela sempre quis. Faça ela feliz. É Billy Brasil. Brasil. Júnior Testa, o must da internet. Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado tão inocente? Já DJ Viro Mix do Pará, o consagrado do Maranhão. DJ Rick Beats. Brasil. Guarde suas frases decoradas pra você. Aquele eu te amo que vivia me dizer. Não quero mais te ouvir e nem te ver. Consciência de levar contigo tudo que me deu. Tô devolvendo a aliança com o nome teu. Junto com as mentiras. E eu, cegamente te acreditei. Não sei porquê, mas confiei. Eu tinha feito. Já sei de cor, que agora não tem jeito. Perdeu e chora, briga, implora. Essa é a lei da vida, não me deu valor. Me perdeu e chora, briga, implora. Essa é a lei da vida, dói o que plantou. O maior sucesso no Pará. Tavinho Pop, da equipe CK. Banda 007. Eu pensei, enlouqueci meu coração. Você viver um grande amor. Não conheci o que é paixão. DJ Viro Mix, tocando os melhores hits do Pará e do mundo. Império da Moda, veste o DJ Viro Mix. Meu casamento foi marcado pra semana. curtição. Estourei logo o Xandão, Redley botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de Abaitetuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada pra viola e a balete não esquenta. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada pra viola e a balete não esquenta. É! Viviane Batidão! DJ Betinho! Testa, o Master da Internet. Os viciados da cachaça já estão aqui. Apavorando a festa, vem cá perereca, vem cá perereca, vem cá perereca, vem cá perereca, vem cá perereca, vem cá perereca, vem cá perereca, no São Moraes, vem cá perereca, no São Moraes, joga perereca no DJ Daniel, joga, joga perereca no DJ Daniel, vem cá perereca, vem cá perereca, vem cá perereca, pula em mim perereca, vem cá perereca, vem cá perereca, vem cá perereca. Às vezes em quando, esse amor de contrabando eu quero te ter. Esse amor de contrabando, só ficar de vez em quando eu quero viver. Eu me entrego ao seu jeito. Eu me entrego ao seu. Com um rosto tão lindo assim. Apavorando a festa, vem cá perereca, vem cá, vem cá perereca. Uma parada diferente, um tipo decente que as mulheres gostam. Tá rolando aqui no baile, vai dar uma empinadinha. Empinadinha, empinadinha, empinadinha, empinadinha, empinadinha, empinadinha, empinadinha, empinadinha, empinadinha, empinadinha, empinadinha, empinadinha, empinadinha, empinadinha. Camaro, tá que levou o Red Bull nota de 100. É só calar o dedinho que ela tem. Pesada de hermano e com desfio de pau feito. Vem, vem, vem, vem. Novinha, sei que você é a namorada do meu melhor amigo. Mas porra, quando você coloca aquele shortinho, rasgando tua... Confesso, eu estou tarado. Só tenho uma coisa para te dizer. Vou te empurrar, vou te empurrar. Já tô cheio de tesão, doido pra te empurrar. Doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido. Nilson da Inox Pará, o seguidor oficial do Tecno Melody. Mário, se prepara que vai ser sensacional. DJ Biro Mix, o consagrado do Maranhão. Olha pro DJ, olha pro DJ, olha pro DJ, olha pro DJ. DJ, casal perfeito do Tecno Melody. Mara, a primeira dama da Inox Pará. Aí, DJ Vino Mix. Anunciando Bob Esponja, hoje tem a dentada. sacode! Estremece o galerão! Império da Moda, veste o DJ Biromix. Aqui novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Põe empurrado, põe empurrado, põe empurrado, põe empurrado, põe empurrado, põe empurrado, põe empurrado, põe empurrado, põe empurrado, põe empurrado, põe empurrado, põe empurrado, põe empurrado, põe empurrado, põe empurrado, sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Põe empurrado, põe empurrado, põe empurrado, põe empurrado, põe empurrado, põe empurrado, põe empurrado, põe empurrado, põe empurrado, põe empurrado. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra até o carro. Empurra, empurra, empurra, empurra. Júnior Testa, Edivânia, a divulgadora no circuito do Tecnomelody, em São Luís do Maranhão. Tiaguinho, agora é 100% Tecnomelody. Nilson Dainox Pará, o seguidor oficial do Tecnomelody. Sagrado do Maranhão. Foda, açaí, pimenta. Ai, tá dentro, hein? Agora é super pop live. Com a gás de fogo todo novo. Agora é live e já me conquistou. O meu amor se renova. Porque meu pop, meu coração te dá. Vou te ver. Toda a família se reúne. Começa o show. Piro Mix, o talento jovem paraense. Eu vou ficar aqui até a lua voltar. Eu quero ver seu rosto refletido no mar. Eu quero enlouquecer os cabelos, te dar um beijo e te fazer sonhar. Como eu adoro quando vem me abraçar. É um momento mágico, é lindo demais. Adoro o seu sorriso, seus lábios lindos quando vem me beijar. Você me faz dois aqui. Amamos um casal perfeito. Agora sem nenhum segredo. Você dorme, eu estou aqui. Amamos um casal perfeito. Agora sem nenhum segredo. Fica meu amor. Sávio, os jovens do Mix. Paulo Arthur Produções, produzindo sucesso. A simpatia e simplicidade do DJ Piro Mix. A união mais perfeita dos últimos tempos em todo o Pará. Em claro, eu não conseguia dormir. Perambulando pelos bares, esperando abrir. O primeiro refúgio de pedir um café. Que vem amargo, quente, me tire do pesadelo. Desacreditei, me belisquei o dia inteiro. Mas não acordo, não acordo. No dia do seu casamento, na igreja eu vou entrar correndo. E fiz todas as convidadas, essas flores, esses bares. Essa sua mentira não me sinto tirado. Olha pro seu dedo agora. E joga essa aliança fora. Eu sei bem que você ama. É a mim que você chama. Na saúde, na tristeza, na alegria e na fama. Ela está de volta mais uma vez. Banda, banda, os brothers. Império da Moda veste o DJ Biro Mix. Com o consagrado DJ Piro Mix. O que vejo em você não encontro em mais ninguém. O meigo jeito de ser, coisa que me faz tão bem. Agora é 100% Tecno Melody. Porque você voltou, já estava feliz. Com um novo amor, você chegou, antiga paixão. Logo eu estava só, cuidando do meu coração. Me acostumei com a tua ausência. Agora você pede pra voltar, você pede pra voltar. Eu não posso me entregar, sente o seu lugar. Não, não faz assim, ficar longe de você é melhor pra mim. É difícil demais, ao lado do meu amor, pensando em ti. Agora você pede pra voltar, você pede.

A maior referência em Melody, né, Melody? Me diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi e não postou em nosso. DJ Biro Mix do Pará, o consagrado do Maranhão. Nilson da Inox Pará, o seguidor oficial do Tecno Melody. Não consegui conter meu coração aos impulsos dessa paixão que tomou conta do meu ser. Nem um segundo consigo te esquecer. Te desejo além do prazer. Meu amor, sou louco por você. Júnior Testa, o must da internet. Não pensei fique à vontade. Você está no show do DJ Biromix. Nelvan e Tárcia, o casal perfeito do Tecno Melody. Já estão aqui. DJ Biromix. Tocando os melhores hits do Pará e do mundo. Top do Melody. Edivânia, a divulgadora no circuito do Tecno Melody em São Luís do Maranhão. Sagrado do Maranhão. Mais, um pouco mais, depois do amor. consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Império da Moda, veste o DJ Biro Mix. Please. Fique à vontade. Você está no show do DJ Biromix. Alô, DJ Biromix. Seja bem-vindo, meu DJ. Verdade.